Somente eu sobrevivi na minha nação. Milhares foram mortos em uma explosão. O mundo de Tedas em caos novamente. Restaurar a ordem é um passo urgente. Luzes no céu, portais estão abertos. Demônios e dragões foram libertos. Agora é uma guerra na busca pela paz. Contra criaturas que são monumentais. Mas carrego uma fé que não se destrói. Ao redor do mundo eu vou em busca de heróis. Com um poder em minha mão que ilumina. Eu carrego a marca de uma profecia. O sucessor de tempos antigos. Pelo Criador, eu sou escolhido. Meus inimigos temem quem eu sou. Líder da guerra, o Inquisitor. Sim, eu sobrevivi. Nunca vou cair. Demônios e dragões, enfrento o que for. Dragon Age, eu sou o Inquisitor. Sim, eu sobrevivi. Nunca vou cair. Demônios e dragões, enfrento o que for. Dragon Age, eu sou o Inquisitor. Yeah, Blair Taos. Na era medieval, ouve aí. Aula do bem, derrotando com o mal. É hora de acabar com as diferenças, unindo as nações indiferente das crenças. Mantenha o objetivo, revelar quem está por trás de tudo isso. Eu mesmo que dou todas as decisões. Sem medo eu vou, lutando com dragões. Responsabilidade, tudo eu decido. Morte ou vida, eu faço seu destino. Em cavernas ocultas ou fortalezas, eu luto pela honra, não luto por riquezas. Matando muito mais que um leão por dia. Evoluindo sempre, força e magias. Yeah, pela honra e pela glória, deixarei meu nome marcado na história. De cabeça erguida na minha jornada. Demônios vão morrer ao fio da minha espada. Com vários guerreiros, montei minha equipe. Magos e ladrões, nós somos a elite. Ao redor de mim, não sobrará nenhum. E quem resistirá ao poder de Iron Bull? Sim, eu sobrevivi. Nunca vou cair. Demônios e dragões, enfrento o que for. Dragon Age, eu sou o Inquisitor. Eu sobrevivi. Nunca vou cair. Demônios e dragões, enfrento o que for. Dragon Age, eu sou o Inquisitor.